projeto dele era compor cinco romances, um para cada século, onde ele ia explorando a cidade. Essa ideia tem a ver com os 400 anos do Rio de Janeiro. Ele está escrevendo o terceiro romance nesse momento, que dois já foram lançados, e esse é um deles. Então, o que, que ele fez para poder compor esses romances? Ele fez uma grande investigação e leitura e pesquisa com geógrafos, né? Ele leu Maurício Abreu, ele leu vários outros, para ambientar, é ficção, é romance, mas para ambientar toda essa trama. Esse, por exemplo, é um romance policial, é um crime que se passa no prostíbulo de luxo no Rio de Janeiro, no início do século XX. Então, para compor essa obra, ele trazendo que cidade, né? A cidade onde você tem uma elite, onde você tem também a questão da africanidade, e ele vai tratar aí da religião africana, de feitiço, de essa cidade entremeada de contradições. Então, o que eu quero explorar com essas diferentes obras é, por exemplo, como é que esses espaços são diferentes, como é que esses romances qualificam diferentes, de forma diferente, assim, como é que os leitores veem isso. Pode passar, por favor? Né? Essa temática, resultado da discussão, é a estrutura do texto, tá? Então, estou trazendo aqui as discussões que eu estou trazendo para essa pesquisa. Então, a ideia de cronotopo de Bakhtin para trabalhar essa questão de espaço-tempo. Então, tem o espaço-tempo dentro da obra, tem vários cronotopos, por exemplo. Não vou aprofundar nisso agora, mas é só para indicar com o que eu estou trabalhando. Passa, por favor. No âmbito das letras, como os conceitos de geopoética e geocrítica, são abordagens metodológicas do campo das letras, que está sendo, né, trazido para cá. Passa, por favor. Né? E aí o professor Michel Collor, ele faz uma análise desses conceitos, que foram os dois criados na França, como é que a relação da geografia com a literatura se dá, considerando o espaço dentro da trama, a trama dentro do espaço, a questão da recepção. Então, são conceitos que eu estou trazendo, que eu acho que podem esclarecer um pouco isso. Passa, por favor. E eu não vou explorar aqui, porque o professor Bindolé desenvolveu isso na palestra de abertura. Então, essa ideia do sujeito eu estou trazendo também. E aí, considerando também toda a obra, porque nessa perspectiva do sujeito, do indivíduo, da recepção da obra, eu acho que ele traz uma estrutura para a gente repensar essa relação e evolução da geografia com a literatura, que não passa, por favor, que aí faz parte das considerações finais. E reconhecer que existe uma complexidade muito grande, que Marco falou isso ontem, dentro do campo da geografia e da literatura. Então, os usos mais antigos dessa relação, dos primeiros usos da literatura no campo da geografia, eles, não é que eles não sejam mais possíveis, mas eles não respondem mais todas as nossas interações. Então, a gente tem que aprofundar nessa reflexão metodológica, pensar como é que isso vem se dando e como a gente pode fazer leituras diferentes sobre o espaço. Então, só para encerrar, eu fiquei muito encantada aqui com a última apresentação sobre o genial, que me fez lembrar uma coisa que eu li essa semana, sobre Flaubert, que ele disse, né? Ele falou: Madame Bovary sou eu. Fez pensar um pouco nessa questão desse jeito. Obrigada. Ela vem bastante utilizada para mercado. Hoje nós temos um ramo de turismo de mercado onde essa paisagem aparece e começa a ser comercializada, não só vivendo destinos, como dizendo que está trazendo resgate de tradição. Então, aqui eu concluo, passo para o colega Jones, que toma coordenação agora com os trabalhos, né? E nós colocamos os debates para frente, até para adiantar e render mais essa parte de trabalho. Essa coordenação está para nós. Thank you.